Mamãe, eu também quero ser bem. Para com quem tem, mamãe, eu também. Vivo pensando só em você. Vivo cantando só por você. A minha vida, querida, é só você. Cantando, pensando, sonhando, eu quero você lá. Vivo pensando só em você. Vivo cantando só por você. A minha vida, querida, é só você. Cantando, pensando, sonhando, eu quero você lá, lá, lá, lá. Dolcíssima, meu bem, você é quem me faz feliz assim, sempre assim. Viver eu quero enfim, cantando alegre assim, só por você. Viver eu quero enfim, cantando alegre assim, só por você. Solo per te. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para vos. Com você vivo a sonhar. Linda, oh, oh linda, só você eu hei de amar. Linda, oh linda, vivo triste a esperar. Linda, oh linda, que você me queira amar. Naquele momento em que você me beijou, a terra tremeu e a vida parou. Meu sangue ferveu e a cabeça girou, e o meu coração queimou. Linda, oh, oh linda, com você vivo a sonhar. Linda, oh linda, só você eu hei de amar. Vivo triste a esperar. Linda, oh linda, que você me queira amar. Naquele momento em que você me beijou, a terra tremeu e a vida parou. Meu sangue ferveu e a cabeça girou, e o meu coração queimou. Linda, oh linda, com você vivo a sonhar. Linda, linda, oh linda, só você.

telefone, peça bis, telefona amor, telefona amor, peça bis. Só você me faz suspirar. Eu que jamais pensei me apaixonar. Fico até tarde da noite a cismar, fazendo lindos castelos no ar. Só você faz meu coração saltar no peito cheio de emoção. Neste mundo é só você e mais ninguém. Tudo mais já não vale um vintém. Você faz meu coração saltar no peito cheio de emoção. Neste mundo é só você e mais ninguém. Tudo mais já não vale um vintém. Só você me faz estudar, ver no futuro o sol sempre a brilhar. Por sua causa eu até estudo inglês, baby, e para mim é um suplício chinês. Só você me anima a vencer, gostar da vida e adorar viver. Nunca vi ninguém gostar de alguém assim. Meu amor, você é tudo pra mim. Só você eu levo pro altar, e sei que Deus vai nos abençoar. Enquanto eu já vou guardando capital, você vai adiantando o enxoval. Você vai adiantando o enxoval. Você vai adiantando o são teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Quero a noite dos teus lindos olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite e só vejo estrelas em teu olhar. Eu viverei, ó meu grande amor, luz dos olhos meus, pra ser para sempre o teu cantor. Cantor do céu dos olhos teus. Duas noites são teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Dos teus lindos olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite e vejo estrelas em teu olhar. Lágrima de dor, por amor ao nosso amor, pelo muito que te amei. Chorei quando vi chegar ao fim o amor que havia em mim, a ternura que guardei. Chorei uma lágrima sentida, a primeira em minha vida. Confesso que chorei, chorei. Foi grande o meu desgosto, não vou mais beijar seu rosto como antes eu beijei. Sentida, a primeira em minha vida. Confesso que chorei, chorei. Foi grande o meu desgosto, não vou mais beijar seu rosto como antes eu beijei. Chorei uma lágrima de dor por amor ao nosso amor, pelo muito que te amei. Chorei. Foi grande o meu desgosto, não vou mais beijar seu rosto como antes eu beijei. Não vou mais beijar seu rosto como antes eu beijei. Não vou mais beijar seu rosto como antes eu beijei.